A determinação da chefia da 6ª SDP em dar cumprimento a mandados de prisão expedido pela Justiça resultou em dois irmãos atrás das grades na tarde de sábado. Por volta de 10h30, os policiais receberam a informação de que os indivíduos estariam na região do bairro Portal da Foz e Morumbi 3. As diligências começaram e terminaram com a prisão de Isaías Raimundo de Meira, de 23 anos, e Gilberto Raimundo Meira, de 34. Eles foram presos em uma residência no bairro Portal da Foz. Os mandados expedidos pela Justiça dizem respeito a crimes de homicídio ocorridos em Foz do Iguaçu durante o ano de 2013. Os indivíduos foram levados à carceragem da 6ª SDP e, apesar de negarem envolvimento em qualquer crime de morte, permanecem recolhidos a este endereço. A Polícia Civil apenas deu cumprimento a uma ordem da Justiça. Se quiserem defender-se, eles têm a esfera judicial para isso, informou o delegado de plantão. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.